Junta os dois e balança. Lembra aquilo logo, passa, passa no sushi lança. Que hoje é frevo, é crime no fim. Então sustenta essa bagaça, eu faço os lanças, onça faz me rir. Trigna na bagaça, chapola loucorado, tomando a cena de assalto. Chutou o balde, danada, deixa o pau quebrar. Alma cebosa aplaude, novela deixa rolar. E os conselhos que se foda, a vida é mesmo louca. Mil juras de amor, pra mil piranha na escama foi louça. Visão multiplicada, pulsação acelerada. Se tiver as onça racha, vagabunda quer luxar. Dei uma de João sem braço pra ver de qual era. Eu malandrão mais atravado e ela puto esperta. Me cerrou até a alma bandida, mercenária. Bebendo uísque igual água, quebrou a cara. Deu um pega no lança, foi louça, entrou na dança. Sentou na mesa e cochilou igual criança. Meti o pé, me adiantei, mó chave de cadeia. A conta ficou pra ela, não tem canto da sereia. Então sustenta essa bagaça, eu faço os lanças, onça faz me rir. Pega é só, dá uns dois e bala. Essa lembra do lolo, passa, passa no socinho. Que hoje é frevo, é criminal, fim. Que Deus olha por nós, espaga light, estilo Chapolin. Na rua pronto pra luxar, sustenta é o bang louco. Que as bandas sentando carona e quer branco. Foram cedo pro corre e a miliano que é desse modelo. Eu loucura, back a leda. Balanço, lança. Achou aí que elas colam mesmo. Olha o gingado da perversa esparrada no bar. Maloca gosta desse perfume. No piloto automático, way off, novidade. E na rueira bagaceira que os moleque lombra. É desse naipe as dona é VIP, as onça banca lombra. Balanço, lanço, mundo gira e vacila um gória. Pela City Street nada, as ponto conta acionada. Balanço, lança, balanço, balanço, lança. Balanço, lança, lança, balanço, lança, lança. Pega é sério, mata pra uns dois e balança. Lembra aquilo logo, passa, passa no sushi lança. Que hoje é frevo, é crime no fim. Então sustenta essa bagaça, eu faço os lanças, onça faz me rir. Pega é só, dá uns dois e balança. Lembra aquilo logo, passa, passa no sushi lança. Que hoje é frevo, é crime no fim. Que Deus olha por nós, espaga light, estilo Chapolin. Balanço, lança, lança, lança, balanço, lança, lança, lança, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança, lança, balanço, lança, balanço, lança, balanço, lança.